se o meu nome for menor. Basta o de Jesus constantemente ser maior. Não importa se os aplausos eu não receber, o importante é mais e mais o meu Jesus crescer. João Batista batizou com água, mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mesmo assim ele me ama, pelo nome ele me chama, dá ouvido à minha fé. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior nasceu para brilhar. Independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que do pó caído está. João Batista batizou com água, mas nada se compara com aquele que batiza com Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mesmo assim ele me ama, pelo nome ele me chama, dá ouvido à minha fé. O importante é que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior nasceu para brilhar. Independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que do pó caído está. Ele sabe administrar a glória, sabe muito bem lidar com o sucesso. A fama e o tesouro nunca corrompeu o coração tão puro do Filho de Deus. Ele é o rei que um dia me serviu, no coração fiel e não se dividiu. Foi tentado no deserto e ao diabo resistiu. O importante é que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior nasceu para brilhar. Independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que do pó caído está. O importante é que Jesus cresça.